qualquer lugar que você vá, eu vou estar lá, mesmo sem estar. Em cada boca que você beija, cada cama que você deita, eu vou estar lá. Se sente o meu toque, mesmo não estando presente. Se quando fecho os olhos eu tô aí na sua mente. Coração, não mente.